Agora, dessa explicação que o senhor deu para a gente sobre os chakras, se a pessoa tiver que de tudo isso, ou se confundiu alguma coisa, entender três coisas mais importantes de tudo isso, quais seriam elas? O primeiro é, toda a emoção que os filhos têm influenciam fortemente ao funcionamento dos chakras. Ah, boa. Esta é a primeira coisa. Uhum. 90% dos filhos da Terra têm algum chakra debilitado. Ai. Porque se estás vivendo imbuído na dualidade, está vivendo de uma maneira profunda a dualidade. Uhum. Automaticamente, meu filho, algum bloqueio se terá, até mesmo de outras existências que pode se carretar para a nova etapa da vida. Eita. Então, os chakras, o ideal é que os filhos compreendam que um ato que se tem se bloqueia ou desestabiliza o chakra. Uhum. Você não estava no começo da prosa com o seu chakra mexido? É, do cardíaco? Do... Certo? Era da cabeça, não, ah, não era? Não tanto da cabeça, filho. Da cabeça não existe tanta influência, senão você estava maluco pulando por casa. Certo? Sim. Da cabeça não, ninguém toca mal. Nossa. Nenhum mal toca no da cabeça. Se tivesse tocado, você não estaria falando com este velho agora. Nossa, mas então quem fica com dor de cabeça está tocado no qual chakra? Isto, filho, tem a ver com a sua glândula. Entendi. Porque este velho falou tanto, filho. Este velho só queria explicar uma coisa. Uhum. Quando você tem o prana e os chakras funcionando, o prana entra pelos chakras e dentro da sua estrutura física, bioelétrica, eles alimentam cada glândula. Uhum. A dor de cabeça irradia muitas vezes da pineal em grande funcionamento. Uhum. Entendi. Porque a pineal é a glândula da mediunidade. Se você capta uma energia que não é igual ao que você tem, automaticamente ela vai vibrar de maneira mais intensa, reverberar, na verdade, para poder equilibrar a sua energia. Ah, foi isso, então. Então, você vai sentir o latejar desta glândula. Se você estiver num ambiente silencioso, você vai ouvir um som assim na sua cabeça. Fim, não é? É. Você já ouviu o fim, o silêncio? Já. É a sua pineal funcionando. Eita. Entendi. Então, das três coisas que o senhor queria passar com os chakras, uma delas é que a emoção influencia o chakra. Sim. Uhum. E a segunda? A segunda é que os seres têm força suficiente para tirar o desequilíbrio desses chakras. Uhum. Como os seres são criadores, como os seres são co-criadores, os seres têm força fazendo uma visualização, fazendo uma mentalização, uma interiorização, uma meditação, quem sabe. Entendi. Tem força suficiente. Visualizar em cada ponto do chakra uma luzinha. Certo? Tá. Força para equilibrar. Tá bom. E aí o terceiro ponto que o senhor quer ensinar com a gente, para a gente com o ensinamento dos chakras? Somente através do esforço próprio, de se manter equilibrado, caminhando na corda bamba, que é a vida, vocês conseguirão ascender e evoluir espiritualmente. O esforço próprio conota o autoequilíbrio. Identificar não no alheio o desequilíbrio, mas em si próprio. Esforço próprio. A conquista, a ascensão. Mas o senhor, ascensão seria o quê? Passar da terceira para a quarta dimensão? filho, se você desencarna, você já passa de uma dimensão para outra. Então não acendeu nada, né? É mais por uma questão consciencial, filho. Ah. Você passa de uma consciência que está limitada para uma que te dá uma abertura maior. Mesmo que você ainda esteja encarcerado aqui, você passará a ver as coisas de uma forma diferente. Desde quando você olha para a sua natureza interna e ali procura se conhecer. Entendi. Então, na natureza, tudo é construído através de formas perfeitas que se autoalimenta enquanto está em equilíbrio. O equilíbrio, como essa segunda, esse segundo conselho que o pai deu, é através do esforço próprio de manter os chakras em alinhamento. Pode ser que seja difícil, porque existem questões profundas dos filhos da Terra. Existe uma dor profunda com o familiar, existe uma dor profunda com alguém que lhe fez mal. Então, estas emoções de desalinho automaticamente irá gerar filho, alguns bloqueios na vida. Atitudes que tomamos aqui irá nos mostrar aquilo que temos dentro e nas vibrações e radiações dos chakras. Entendi. Vamos dar um exemplo, então, Pai João. Uma maçã, por que ela apodrece? Porque ela não está, filho, na sua geração, na sua fonte fecunda de energia. O corpo não apodrece Sim. quando aquele objeto que anima e dá vida o abandona, ele começa a apodrecer. Entendi. A maçã não apodrece até cair da árvore. Ela está recebendo do solo os alimentos necessários para sua vida ficar plena, certo? Certo. Então ela só apodrece quando ela perde o contato com aquilo que é dela de natureza. Tá bom. Qual é a natureza do ser humano na Terra? Divina. Quando ele está longe da natureza própria divina, o ser humano apodrece por dentro. Eita. Entendi. Mas apodrece no sentido de Energético, tá. mente energético. Esse preto velho está falando de chakras e desequilíbrio. Isso É mesmo. uma forma conotativa de se dizer o apodrecimento. Certo? Muito bom, muito bom, sim. Se você estivesse do lado de cá, vocês iam ver. Um dia, filho, você vai ter o seu guiado. Quando você tiver o seu diário, você vai ver o quanto a coisa você precisa fazer para trabalhar com ele. Porque a Terra proporciona ainda a esses filhos uma vida um tanto diferente da que nós temos. Se o filho come um pataco de carne, o cheiro é forte demais para nós aqui. É como se o filho tivesse atrás de um caminhão de lixo. Eita! É, filho. A carne? Sim, filho. Se você é um médium e trabalha com a mediunidade, e se você come um pedaço de carne vermelha, o cheiro é tão forte para nós que é difícil até trabalhar com médium. Nossa! Então, quando esse velho fala de podridão, filho, eu entendo errado. Não se é obrigado não comer carne ou não comer. Comer ou não comer. Sim. Porém, filho, isto não é errado. Porque na criação tudo está a nos servir para que nós possamos assim servir. Certo? Porém, existem algumas consequências. Quando o animal é abatido, ele descarga uma proporção forte de hormônios, porque ele também produz, ele tem as suas glândulas também. Tá. Ele produz hormônios que não é o hormônio da satisfação, da alegria. É da dor, é do desespero. Certo? Certo. Isso você entende, que o físico é apenas um reflexo do que é espiritual, aquela carne vai ficar toda impregnada com a energia daquele animal que está morrendo. Daquele sentimento que ele emanou. Exatamente. Uhum. Então, normalmente os filhos que gostam muito da carne vermelha, eles são mais nervosos. Ai. Porque eles também se alimentam da energia daquele animal. Sem contar também, filho, que ela é de muito difícil digestão. O que os guias orientam aos seus médiums ou guiados é que nos dias do trabalho não façam ingestão de carne vermelha. Mas comer a carne vermelha não é proibido. Tem-se ali proteínas, tem-se ali a necessidade animal do ser humano. Visto também que outras ervas e vegetais possuem o mesmo grau, até mais alimentício do que a carne. Errado, filho, não é. Não é errado. Agora, é difícil para os guias trabalharem com esta vibração. Porque nós, filho, já temos que adequar-nos às vibrações do médium. Porque quando existe um trabalho, o guia fica normalmente o dia inteiro com o médium. Vamos dizer que se você seja um médium que cede o seu campo para dar consulta com o seu guia protetor. Certo? Certo. No momento em que você vai fazer o seu dormidor da noite anterior, o seu guia já fica ali nesses dutos que existem, conectados você aos seus guias. E ele, quando você acorda, normalmente o dia vibra diferente. Se você não sente o dia diferente quando você tem que ir para o seu terreiro, não sente uma aura diferente, uma harmonia diferente. Sim, bem boa. Bem boa, claro. É. Porque os seus guias estão ali a lhe emanar informações ao seu corpo energético. E o trabalho ainda é mais afirado quando é necessário uma afinidade de ideias entre dois cérebros diferentes. Então, o que que acontece? O guia fica o dia inteiro harmonizando os chakras dos filhos, que os filhos permitem se desalinhar. Entendi. Quais são os chakras mais importantes para a mediunidade? O laríngeo e o plexo. O coronário também é utilizado, mas o laríngeo e o plexo são os mais importantes para a mediunidade, para que a informação seja passada. Normalmente, os médiums de incorporação têm muito bem desenvolvido, devido ao trabalho com seus guias, o chakra laríngeo e o do plexo. Aí, filho, os guias têm que trabalhar o tempo todo nos outros chakras, no frontal, que vai receber a intuição do que o guia está falando. Nossa. Certo? Certo. E do plexo também, porque é dali que vai receber a emanação, onde o guia acopla o seu plexo ao outro plexo. Porque, se visto que o plexo solar é o chakra da razão, daquilo que você é, se você vai adquirir uma outra forma, outros gestos, se você vai adquirir uma ligação de chakra do plexo para chakra do plexo de uma outra personificação. Então, para que você ande de uma maneira diferente da sua, para que você se porte de uma maneira diferente da sua, Se você já está acostumado a ouvir alguns pretos velhos, caboclos, falando que tem a sua identidade, ou bate o pezinho, ou levanta a vara da calça, ou se balança, não é assim, meu filho? É. Isto é devido à ligação do plexo solar, do guia e do guiado. Uhum. E a voz, filho, a voz, quando muda, quando é uma coisa natural, porque a mudança não é algo tão diferente assim. É uma coisa equilibrada. Nada que é extremado e que é também de menos, está nos princípios do equilíbrio. Tá. Aí se usa o chakra laríngeo para dar a forma da voz, a entonação, a forma de falar é mais importante do que o som que vai sair daquela boca. Então, esses são chakras muito importantes para aqueles médiums que trabalham com incorporação. Aí, se você imagina o trabalho que o guia tem, mas é um trabalho prazeroso, filho, de ficar aliando o médium o dia inteiro. O médium que se aborrece no trabalho, que vai trabalhar naquele dia. O médium que briga com o colega de trabalho. Aí joga aquela chama vermelha no chakra cardíaco. Aí o médium tem que ir lá, ou cabelo, ou qualquer que seja, para alinhar aquilo ali. Nossa. Então já é um trabalho difícil, filho. É um trabalho difícil não só para os filhos da Terra, mas também para os guias que também estão em constante aprendizado na Seara. Por mais que nós vivamos, filho, de uma maneira um bocado mais livre que os filhos da Terra, e tenhamos uma certa liberdade de trânsito para compreender verdades antigas, que os filhos só têm livros esses que foram escritos, nós temos acesso a esses registros. Podemos vivenciar aquilo se desejarmos algum aprendizado daquilo. Nossa. Entendi. Certo? Se velho falou um bocado, até veio um irmão aqui, filho. Mudou um bocado o teor da mensagem, porque veio um irmão aqui que precisava somente dar um recado. Porque a mediunidade, ela acontece até no plano de cada vida. Filho. Nossa, quem que era? Incorporação, se você sonhar que está sonhando no seu sonho. Olha, né? Porque viver, filho, é um sonho. Morrer também é um sonho. E quando você vive, você se desprende. O seu corpo astral vai para a quarta dimensão se você tem suas experiências. Quando você morre, você está na quarta dimensão. Aí um dos seus corpos se desprende e vai para outra dimensão. A mediunidade, ela é constante. Nossa. Até no lado de cada vida. Então veio alguém. Veio. Veio alguém, veio um ser que precisava só falar. Esse velho só passou o que queria falar. Só passou o que precisava falar. Porque a forma que foi passada, se os filhos ouvirem, eles vão se interessar em estudar um bocado mais disso e vão ver que é algo acessível. E olha o padrão da Terra mudando. Nossa. Olha a quantidade de seres que vão alcançar informações que estavam antes diante dos olhos e eles desconheciam. Uhum. E não precisa, filho, um fanatismo para se estudar isso. Não, não precisa mudar nada na vida para estudar isso. Basta vivenciar. Agora, já existe uma semente plantada. Um assunto que se era um alcance difícil. Falar de geometria sagrada, da criação, dos gêneros, certo? E tem tantas outras coisas. Tá. E esse espírito que veio, quem que é? Ele é da Umbanda, de uma outra dimensão? Como é que é? Ele é um intraterreno. Um intraterreno? Este velho falar essas coisas, aí, filho, vai ser tanta bagunça. Não, mas tá bom. Eu vou ficar no... Vai ser tanta bagunça. Eu vou ficar... Preste atenção. Vamos lá. Este velho é somente uma poeira diante da criação. É um átomo que vibra no invisível. De tantos outros filhos que desconhecem a mensagem que esse nego velho traz. Então, esse velho não é nada. Mas aquele que trouxe a informação é dessas bandas. Pronto, filho. É só isso que esse velho podia falar. Tinha que falar. Uma corrente de umbanda, uma corrente de uma vida de umbanda, ela necessita tanto de concentração, porque ali vão filhos com tantos sofrimentos. Às vezes, esse negro velho está trabalhando com o seu médico. Chega diante dele um filho que tem questões tão profundas espirituais, que está com a vida material tão bagunçada. Aí esse negro tem que conscientizar aquele filho do brilho da vida, para que ele compreenda que o que ele está vivenciando materialmente são consequências das próprias escolhas dele diante da vida. Mas aí existe tanto murmurinho, filho, não só falado, mas mental. A corrente, ela perde a sua força. É isto que também o velho gostaria de falar, para que os filhos de Umbanda que ouvirem, cada um dentro de um cadinho que for. O cadinho, os pombos que voam na terra, eles vão bicando aqui, voa, bica lá, mas no final não estão sempre alimentados. Então é um cadinho, os filhos que ouvir já vão se conscientizar que deve se fazer um silêncio mental forte, se conectar com cada um daqueles seres que estão ali. Porque é necessário ajudar. Se eles estão buscando, é porque eles precisam de ajuda. Não só os filhos que estão diante do negro velho, mas os filhos que também estão trabalhando, que precisam de ajuda. Ajuda dos seus próprios guias. Entendi. Então, essa conscientização, filho, que seria necessária para que os terreiros de Umbanda se afinizassem com um trabalho maior. Mas isso vai acontecer. Tá. Agora, no caso, assim, da pessoa, que é o meu caso, é vegetariano, que facilidade tem para trabalhar nesse sentido? Esse velho vai falar que a facilidade que você tem é energética. Entendi. Certo? É. Isto, o que, que é isso? Uma sensibilidade. É. Quando você não come a carne do animal, porque o animal sofre, filho, por causa da forma do abate. Se fosse uma coisa para só alimentar, tá? Não teria tanta dor. Tá certo. Mas não é só para alimentar, é para comercializar. Então, devido a isso, os animais sofrem mais, porque nem chegou o tempo do animal morrer, já estão matando. É. Então, se você torna o seu corpo um bocado mais sutil devido à sua alimentação, se você tem sensações energéticas diferentes em vários momentos do seu dia. Entendi. Então, a consciência... A consciência, então, ela deve sempre buscar o equilíbrio, tanto na alimentação, quanto nas palavras, quanto no comportamento. É o ideal, né, filho? É difícil, mas é o ideal. Qual que é o maior problema que o senhor enfrenta para ajudar um filho caído no dia a dia do senhor, nos trabalhos que o senhor faz com a gente aqui? O mais difícil de resolver, que a pessoa ouvindo podia ajudar o senhor e tornar isso mais fácil. Se você fala em relação aos filhos que já caíram, que estão lá nas profundezas, ou os filhos que estão vivenciando isso, a sua experiência terrena, o que torna as coisas um bocado mais difícil. Esses últimos. Os que estão na experiência terrena. Certo. Primeiro de tudo, é compreender que cada ato realizado tem a sua magia. Cada ato realizado tem a sua magia. Eu te conto. Oi, filho. Cortou aqui. Cada ato realizado tem a sua magia, o senhor falou. Isso. Cada palavra, cada ato tem a sua magia. Os filhos, quando estão no terreiro de Umbanda, eles estão geralmente com a cabeça em outro lugar. Ou estão mais preocupados com a manifestação do que com o ponto que está sendo cantado. Muitos filhos pensam só em vibrar o corpo para receber a sua entidade, seu guia. Mas não pensam, filho, em estabelecer um contato firme mentalmente com ele. Porque através desse contato tudo se desenrola. Tá. Porque às vezes o médium até tem condições energéticas de incorporação. Mas o guia não vai incorporar. Porque senão vai bagunçar a cabeça dele. Ué? O guia muitas vezes o guia nem chega perto do seu cavalo, do seu guiado, porque está vendo que vai ser mais prejudicial ele receber a influência do seu guia do que ele receber. Porque se você vê aquele filho já está achando que primeiro que ele não presta atenção nos fundamentos que são para prestar. Certo? O ponto tem o seu poder. O ponto tem o seu fundamento. O ponto do estado também. Tem sua magia. Tem a sua força. Tá certo. Você pode se proteger só com riscar de pêmba, filho. Nossa! Você pode quebrar magia pesada só com uma pemba. Você quebra, você não precisa fazer nada. Só ter a fé, o magnetismo necessário, a confiança e uma pemba na mão. Geometria sagrada? Também, filho. Por isso que esse velho falou um caso dela. Porque quando você risca um ponto, não se você, mas o guia, mas você também pode riscar o ponto. Se você está fazendo fisicamente, na terceira dimensão, um risco, uma coisa conhecida como pemba, como giz, mas na quarta dimensão, se você gera mandalas quadridimensionais. Nossa. Que servem para edificar ou destruir um ser. Eita. Olha quanto fundamento a Umbanda tem. Ao invés de se preocupar em se debater e cair e incorporar o santo, olha quanta coisa bonita tem para se aprender. É mesmo. Aí você vai preparar o seu instrumento para quando for o momento certo, você trabalhar com facilidade, afinidade, parceria com o seu guia. Porque a mediunidade é uma grande parceria. Existem médiuns que os guias tomam a frente logo para trabalhar porque necessitam muito desta atenção especial e ali a vida desta pessoa pode mudar. Porque é através desses ensinamentos. Mas existem médios que têm condições energéticas de se estabelecer uma proteção devido ao seu grau de autoconfiança, porque a autoconfiança pode ser observada como uma arrogância, mas a autoconfiança, ela é muito importante para se proteger. Então, o filho que é autoconfiante demais, ele tem uma boa proteção energética. Se o guia incorporar, vai acabar dando vazão a este lado vaidoso. Porque é uma megalomania. Eita. Então, nestes casos, os guias ficam observando. Os filhos que têm esta confiança e esta condição energética de se segurar, os guias ficam observando. E quando ele começa a reunir no seu próprio fundamento interior, nos assentamentos da sua vida, nos fundamentos da sua existência, condições suficientes para abandonar esta propensão ao orgulho e à vaidade, que poderia ser um declínio ainda maior, o guia faz o seu trabalho. Mas nem sempre, filho, está próximo é ajudar. O guia nunca se afasta. O guia sempre está próximo, seja mentalmente, seja emocionalmente. Porque só de pensar nos filhos, já se estabelece um fluxo contínuo. São os pensamentos do filho que visita a mente do seu guiado, do seu guia, e é o pensamento do guia que visita a mente do seu guiado. É uma troca constante. Entendi. É, uma certa vez uma pessoa disse, olha, você incorpora seu guia e seu guia incorpora você. Isso. É assim mesmo? Essa é a troca, filho. É a troca de informação. E outra coisa, filho. Toda vez que existe um trabalho, o fio sai muito, sai com muito do guia. E o guia sai com muito do filho. Olha que coisa bonita, né, filho? É. Quando o filho termina o trabalho, lateja no íntimo dele aquela sensação de estar vivenciando, de vivenciar um pouco do guia. De ser um caso do guia. E o guia, quando sai de cara e retorna, sente como é ser um cabo do seu guiado. Nossa. Dá uma troca fabulosa. Que maravilha. Tá certo, então, Pai João. Olha, a gente está aproximando do fim. Nisso a gente vai aprender o relacionamento com hierarquia superior, amigos espirituais, até o seu livre-arbítrio, você vir, marcar a hora, essas coisas. O senhor pode explicar um pouco? Posso sim, com a sua permissão. Olha, filho. Este velho, primeiramente gostaria de agradecer a todos os filhos que se nessa etapa compreendeu mal um caso do linguajar deste velho. Se tiver, pede perdão. Mas é necessário, em algum momento, o despertar. Um dia, filho, foi preciso a faleirada. Um dia foi preciso as consultas com as ervas, para que os filhos começassem a ver a Umbanda como uma coisa acessível. Mas os tempos vão mudar. Então, se esse velho falou alguma coisa que desagradou, vocês perdoem esse velho. Mas quanto ao seu trabalho, meu filho, o principal motivo deste velho estar cá era para falar única e somente da questão humana, energética e mediúnica. Mas aí foi necessário falar um bocado mais. Coisa que por outros meios não serão assim. Outros irmãos que trabalham nesta mesma linha deste meu filho não vão falar nada neste aspecto, meu filho. Então, foi uma permissividade que este velho recebeu para falar um bocadinho mais. Tomara que este velho não tenha bagunçado a cabeça dos filhos. Mas o seu trabalho já é conhecido, filho. Do lado de cada um deste nego velho vem, você é até conhecido como repórter do astral. Eita. Se você é conhecido, se você é muito querido, então guarde só esta visão. Tá bom. É o suficiente. Sim, senhor. Então, a gente daí ficou, tratou da questão humana, da questão energética e da questão mediúnica, sobretudo a necessidade da observação das nossas escolhas frente as dificuldades da vida e que devemos sempre buscar o equilíbrio em todos os casos. Você falou muito bem. Esse tempo todo que estiver ficou falando, você conseguiu resumir. Não, mas dá um resumo aí também, senhor. Vamos se dizer, meu filho, que este velho hoje só veio por Sunset. Ei, que maravilha. Só por Sunset. Porque o trabalho que este velho tinha que fazer era de harmonizar o seu coração. Nossa. E o resto foi prosa solta. Que maravilha. Mas estava... Sunset percebeu que houve uma objetividade no que o caboclo veio falar. Você vai perceber que vai haver uma objetividade no que o seu Zé Pelintra vai falar também. Vai haver uma objetividade destes dois guias, mas não neste velho. Não, o senhor fala bastante coisa. Sabe por quê, filho? Senhor. Qual é o papel do avô na Terra? O papel do avô é... estragar o filho, não é? Que isso? Pois é, né, meu filho? O papel do avô. O avô, ele é pai duas vezes. A avó é mãe duas vezes. Estragar o filho. Não é, meu filho? É. Então, aqueles que abrem mais as bocas pra falar são os pretos velhos. É. Fala de coisa que nem pode falar. Eita. Mas como os negros velhos trabalham, acabam recebendo uma bonificação. E esta bonificação, ao invés de usar em prol próprio, ele usa para falar um bocado mais para o filho da terra. Certamente. Não este velho, porque este velho é limitado. Ah, capaz. Mas foi passado assim, ó, vai lá e faz. Graças a Deus. Então, pode-se dizer que o trabalho desse velho foi concluído desde o momento que você falou assim. Viva, vamos fazer nosso trabalho. Tá graças certo. Graças a Deus, filho. Tá certo, vou fazer isso. Então, obrigado e vou convidar o senhor para voltar outras vezes. Agradeço o convite. Filho, que Deus lhe abençoe. Que o Mestre Jesus ilumine sua vida e continue irradiando sua mão perfeita os atos benevolentes nos quais você se faz merecedor. E diante da vida, os sentidos que se for necessário se você trabalhar, se você trabalha os com equilíbrio, com verdade e com bondade. Neste momento fizemos o uso e abusamos muito de uma das vertentes e verdades de raios da vida, o trono do nosso próprio Criador. O trono do conhecimento se fez presente com a permissão de Deus. E assim, enfim, nos satisfazemos mutuamente do conhecimento fecundo que o universo traz, que seu Espírito Eterno traz e que estiver muito pôde aprender. Que nesse sentido da vida, você se satisfaça cada vez mais. Não só neste, mas como em todos os outros sentidos da vida. Que Deus o abençoe sempre e que você durma imantado nesta paz e nesta luz. Que assim seja. Graças Graças a Deus. Muito obrigado, Pai João. Deus abençoe a nós todos. a Deus. Agradeço esse velho, não. Agradeço ao Mestre Jesus. Obrigado, Que Jesus. Deus abençoe todos os filhos. Que assim Amém. Até breve. Muita paz. Até breve. tempo faz tanto tempo e o meu tempo não volta mais quando os negros já não dançavam todos iguais. Eu me lembro faz tanto tempo e o meu tempo não volta mais quando os negros já dançavam todos iguais. Da quanto tempo na capanga de Amanda, da Conceição de Oranga, Aramandaí, e tu velho que estava sentado no batique do velho portão, e tu velho com sua viola, e tu velho com seu violão, lá na festa da Conceição, todo mundo pediu e chorava, o menino pegava a viola, e tu velho é tanto garoto, o menino pegava a viola, e tu velho é tanto garoto. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro. Deus lhe abençoe, lhe dê muita luz, lhe dê muita graça. Se você perdoe ter ficado esse tempo mais com você, porque esse velho, na verdade, veio cá para falar com você. O trabalho desse velho foi um caso diferente do que vai ser feito com este cavalo, com você. Certo? Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, viu, de ter me ajudado aí no sentido de pedir para o menino fazer tudo o que ele tinha que fazer e dar tanta saúde e ajuda para ele também. Certo, ele agradece. Ele Obrigado. fez o que tem que ser feito para poder se fazer uma coisa com um bocado mais de segurança. Tá certo. Porque quando se está numa casa que tem seus assentamentos e suas fontes de poder e irradiação dos orixás, é diferente. Quando se está se fazendo as coisas no seu próprio lar. No seu lar envolve energias das pessoas que vivem. Também não se vive somente as consciências aqui encarnadas que estão aqui, se vivem outras consciências. Então foi preciso fazer, pedir carinhosamente para que esses filhos desencarnados que aqui vivem saírem só para que esse trabalho fosse feito. Então foram feitos alguns rituais para que isso acontecesse. Certo? Tá certo. Deus lhe abençoe. Fique em paz, hein? Muito obrigado. Tchau, Pai João. Deus abençoe. Tchau. Deus te abençoe. Mestre Jesus Cristo, me dê muita luz. Muita luz. Senhor, Sou eu, bem, o senhor está no céu. você caiu do céu? Não, o senhor está no céu. Entendi. Caramba. Eita, quanto tempo foi, hein? Você me perdoe aí, deu uma esticada. Não, tudo bem, tudo bem, cara. Caramba, parece que eu vim caí por aqui. Então, caiu do céu, olha lá. Falei? Não, tem noção de tempo aí, que acontece comigo. Mas eu agradeço aí, cara, por tudo. Obrigado mais uma vez aí, pela oportunidade de servir, de ajudar no que eu puder. Conta sempre comigo. Maravilha. Maravilha. Depois a gente marca com a outra entidade que vier mais pra frente, mas por enquanto realmente eu agradeço de coração a você, a sua esposa, pelo. Nossa, olha que horas já são, né? A gente começou às 8. De vocês terem ficado aí, sendo que vocês trabalham amanhã cedo. Tá bom? Muito obrigado pra vocês aí. Ah, beleza, tranquilo. E Obrigado. Boa distância aí, já. até uma próxima, então. Até a próxima. Tá com Tchau. Deus. Obrigado. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira, no tempo da escravidão. Quando o senhor me batia, eu rezava para Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeira.